Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E pra você que tá completando 30 anos em 2017, pra você que ainda tá de ressaca do Réveillon, feliz ano novo, Márcio Melo. Olá, jovem. Feliz ano novo. Eu fiquei triste agora, você falou, porra, 30 anos. 30 anos de 87, eu já tenho mais de 30. Puta que pariu. não cola essa, não. Só porque o Mário, quando veio, ele escolheu o ano que ele nasceu. Aí o Márcio agora vai colar que ele nasceu em 87, pô. Eu não posso falar quem nasceu em 87 e por que eu escolhi esse ano tão lindo, né? Um ano de nascimento de uma pessoa muito, muito importante na minha vida, mas ela falou que não... não posso contar quem é, continue. É isso aí, então você já deve ter percebido, a gente vai falar então do longínquo ano de 1987, o que que estava acontecendo no mundo, o que que estava acontecendo na música, e a gente já começa então com sucessos lançados no ano de 87, a gente começa com Guns N' Roses com Welcome to the Jungle, e depois R.E.M. com The One I Love. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Welcome to the jungle. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Voltando ao Radiola Torresmo, que a gente acabou de ouvir aí The One I Love com R.E.M. e antes foi Guns N' Roses com Welcome to the Jungle. Márcio Melo, fale um pouco então, você... esse bloco, acabou que fui eu que escolhi o Guns N' Roses e o R.E.M., mas na época você era só um petis, né? Você era uma criança ainda, em 87. Você já estava dentro desse por dentro desse tipo de som? Cara, provavelmente eu vi um pouquinho depois, né? Porque lá em casa, meu pai nunca foi de ouvir rock, minha mãe é mais golpista FM, então um som mais voltado ali pro Love Hotels, essas coisas assim. Mas o Guns foi uma das primeiras bandas de rock que eu ouvi ainda criança, provavelmente deve ter ouvido ali em 89, 90... Eu fiz a mesma coisa, eu tive uma guinada, porque eu ouvia música pop em geral, ouvia a-ha, ouvia Michael Jackson, ouvia Madonna, um abraço, Ramon. E aí, foi por volta aí de 89, mais ou menos, um dia eu fui na loja americana, em Juiz de Fora, eu nem morava em Juiz de Fora ainda na época, e aí eu comprei o Appetite for Destruction e o Lies. Os dois primeiros discos do Guns N' Roses. E dali pra frente eu comecei a curtir um som mais pesado, mais encorpado, assim. É, né? Você falou que foram músicas que você escolheu, mas assim, foram músicas que você escolheu. E eu dei graças a Deus, porque seriam músicas que eu também escolheria. Então eu consegui ter mais duas vagas aqui na listagem. Mas Guns foi uma das primeiras bandas de rock que eu ouvi. Não vamos falar de religião urbana, aliás, a gente vai falar mais à frente. E o rock nacional não conta, né? A gente não conta, né? Tipo, que era cópia, né? Depois de mais velho que a gente descobre que é cópia de tudo que a gente ouvia internacionalmente, a gente fica um pouco decepcionado. Mas não é nem tanto isso, não. Eu acho que na época tava rolando muito forte. Então, se você podia tentar fugir, que você não ia conseguir fugir do Legião Urbana, do próprio Engenheiros, dessas coisas todas. Agora, rock internacional era uma coisa que tava... Tipo, eu não lembro de Guns N' Roses nessa época tocar, sei lá, em novela, tocar na televisão. Então foi uma coisa mais uma descoberta, né? Provavelmente a primeira música do Guns que eu ouvi deve ter sido Patience ou Sweet Child of Mine. Não, Sweet olha, Child of Mine. Provavelmente. Que foram de novela. É o que eu tô falando, eu ouvia novela e eu ouvia Golpista FM com minha mãe. Minha formação musical foi essa, eu não tinha muita... porra, 87 eu tinha o que? 6 para 7 anos, eu não tinha muito o que fazer. Muita pesquisa não, meu. Os LPs que apareciam lá em casa eu ouvia e assim, por sorte, minha mãe tinha um gosto musical. Tem até hoje um gosto musical um pouco melhor que o do meu pai. Então eu ouvia muita coisa de minha mãe. Daí veio a Ha, o Roxette e muita coisa de cinema também, né? Cara, eu jurava que você ia colocar Roxette. Eu tô guardando tudo isso pra futuros programas românticos que a gente vai fazer. Não vou gastar agora. É, mas é o homem, o líder do jogo da sedução, realmente. O líder do jogo da sedução, é. E esse ano, né, 2017, eu já começo casado, totalmente casado, então tá tudo dando certo. Aposentado, saiu da pista, deixando várias meninas aí chorosas por causa disso. E seduzindo a mesma mulher todos os dias, que é mais importante. Era um desafio nível hard, né? É hard. Então, o nível hard é ela me aturar. Não, é uma coisa é você seduzir a mulher na balada, cheirosinha. Outra coisa é você seduzir a mulher acordando com bafo, remela. É foda mesmo. E aí, então, comentar um pouquinho. O R.E.M. O R.E.M. eu fui ouvir bem depois. Acho que o R.E.M. eu comecei a ouvir nos anos 90 já. Losing My Religion, na 91, que tocou pra caramba, mas fui começar a curtir mesmo pro meio da década de 90. É. E essa música, por um acaso, é uma das melhores do R.E.M. de 87, né? Isso, eu também fui ouvir já no final da década de 90 a R.E.M. Na verdade, assim, provavelmente eu já ouvia na rádio alguma música de sucesso, não sabia que era a R.E.M., mas assim, pra conhecer a banda mesmo foi no final. Falando em som pesado, assim, eu lembro quando eu era guri, provavelmente pouco depois de 87, que eu via a galera com a camisa do Iron Maiden, eu ficava morrendo de medo daquilo, falei, caralho, isso deve ser pesado pra caralho, meu irmão. Eu só aguento ouvir Guns, no máximo essas bandas. Você curtiu Whitesnake, você curtiu? Sim, Whitesnake, essas coisas, e aí eu falei, caralho, eu não tenho condições de ouvir o Iron Maiden, porque deve ser tipo Sepultura, essas porra assim, sabe? Música tipo de invocar capeta. Aí quando o dia que meu colega botou a porra do disco dele pra ouvir, que eu vi que era Six, eu falei, é isso aí eu consigo gostar. Depois eu comecei a ouvir Iron já, mas já tava um pouquinho mais velho assim. 87 era música da rádio e música dos filmes. Vamos voltar pra pauta, então. O que tava acontecendo no mundo em 1987? Caralho, muita coisa boa aconteceu no mundo em 1987, cara. Eu queria falar, mas assim, eu tenho como falar mais do cinema. Não sei se a gente vai entrar nesse... Posso entrar nessa seara? O senhor manda. Ah, eu vou mandar. Então vamos lá. Então, já falando em cinema, eu já vou fazendo aqui minhas meia-culpas das músicas que ficaram em número 6 aqui, né, que só posso escolher 5. No cinema, nesse ano, a gente teve um grande filme, um filmaço que muita gente só, né, muitos homens provavelmente só devem ter confessado que gostavam do filme depois de muito tempo, que é o Dirty Dancing, com aquela música maravilhosa que até hoje, se tocar, eu canto no carro. É muito bom esse filme, cara. E essa música... Olha, é você acredita que eu nunca vi esse filme inteiro? Porra, man. Pô, tu que pariu, man. Eu acho que é o Dash Dance que tem um remake recente? Cara, eu não sei. Não opero com remakes assim, então. Esses remakes de filmes assim, eu tô por fora. O Dash Dance que é uma cidadezinha que é proibido dançar, coisa e tal? Não, o Dirty Dance é o do... Não, Pet Sways, sim. Sim, isso aí. Tem uma menina lá que quer dançar e tal, só que a menina é filha de um cara importante. E aí tem aquela proibição que dançar é coisa baixa astral e tal. Aí tem a cena baixa famosa. Um abraço pro Dario. Aliás, Dario que é muito fã do R.E.M. também, manda um abraço. É aquele romancezinho meia boca com o cara e tal. E o que importa é que no final ele levanta a mulher faz um. O voo do Changeman lá, pô, é sensacional esse filme. Outro filme do caralho desse ano, velho. Assim, tivemos Platoon que ganhou. Na verdade, Platoon do ano anterior, né? Ele ganhou o Oscar em 2017. Isso, é isso que eu ia falar, foi mal. Platoon detonou o Oscar esse ano, mas assim, o filme sensacional desse ano mesmo, de 87, é um filme que sempre assistia com meu pai, a gente assistiu várias vezes, passava no Corujão, assim. Tempos depois começou a passar no Corujão. É, claro, a gente. Dificilmente deve ter assistido esse filme em 87, porque aqui no Brasil demorava uns 20 anos pro filme chegar na televisão. Era absurdo, as pessoas não acreditam tanto que demorava. O bom é que a gente era ignorante, não sabia que tinha lançado, então a gente tava tranquilo, né? Que foi o La Bamba, man. Puta que pariu. Inclusive a música do filme foi lançada também esse ano. Não, na verdade ela foi relançada, né? Ela foi relançada, que ela é filme do. É a música do cara lá dos anos 50. Mas eles fizeram a música do filme. Foi lançado em 87, junto com o filme. Esse filme é. Porra, aí meu pai, a gente adorava assistir esse filme. É, não, o La Bamba é de. É do 80... Rich, não, mas é do Rich Valens, a música, né? É de 59 por 50 e poucos. E a música. O remake é do. Los Lobos. Los Lobos, exatamente, Los Lobos. Esse filme é do caralho, mas esse filme do caralho é lindo, claro. Depois do mais recente, eu nunca quis vê-lo novamente, guardei na memória. Mas um filme que continua do caralho até hoje, que foi lançado esse ano também, é Robocop. Caraca, Robocop é de 87? 87, cara, 87. Cara, esse filme, eu morava em Santos Dumont. Santos Dumont é uma cidade minúscula do lado de Juiz de Fora. E esse filme demorou tanto a chegar no cinema em Santos Dumont, mas tanto pra chegar, que ele chegou junto no cinema e na locadora. Aí o pessoal do cinema fez um acordo pra não alugarem naquela semana a fita, pra poder dar um público no cinema. Porra, foda, velho. Eu provavelmente também assisti de locadora já, man. Então deve ter sido bem depois de 87. Não, isso deve ter chegado em 89, se bobear. Demorava muito. Meu caralho. Ainda mais que pra Salvador devia demorar ainda mais. Ah, e assim, não, vou... Salvador é a capital, porra. Imagina o que é Santos Dumont. Santos Dumont tem 40 mil habitantes, porra. É pior ainda, é muito pior. Eu vou passar rápido aqui pra gente não perder tempo, mas eu vou listar alguns filmes, mais alguns filmes que foram lançados em 87. Nascido para Matar, Bom Dia Vietnã. Porra, a galera tava no clima mesmo da guerra nessa época. Máquina Mortífera, Princess Bride, que é aquela princesa prometida aqui, né? Ah, sim, sim. E o clássico da comédia, Spaceballs. Spaceballs de 87 também não sabia. 87 também, cara. Porra, muita coisa boa nesse ano, velho. E nesse ano foi o ano que, no Oscar, né, claro, o filme do Oscar são os filmes de 86, mas no Oscar, o Platoon saiu ganhando a porra toda. Michael Caine ganhou também o Oscar de melhor ator coadjuvante. E o melhor ator foi o Paul Newman. Foi o isso. A Cor do Dinheiro. Isso. Okay. É A Cor do Dinheiro. E também teve aí a Mosca, ganhou também melhor maquiagem. Caralho, quando assisti a Mosca, eu fiquei muito, muito perturbado naquela época. A Mosca eu devo ter assistido nessa época. E eu peguei um medo tão grande que eu nunca terminei de ver o filme. Era muito nojento, ainda mais pra gente que era guria, assim, é um negócio assustador. Mas assim. Hoje em dia deve ser meio tosco, não sei. Eu nunca vi. Eu também. Tem coisas que eu prefiro guardar na memória, sabe, Saldanha? É bem melhor. Tipo assim. Assim, pra fechar a questão do Oscar, melhor canção original, você sabe qual foi, de 87? Não faço ideia. Top Gun, Asas Indomáveis, Take My Breath Away. Provavelmente eu ouvi essa música toda vez que eu andava com minha mãe no carro, na Copista FM, facilmente. Jesus, cara, que ano. 86 vai merecer também. Eu até colocar aqui porque realmente ele legou muitas coisas. 87. Vamos sair do cinema e pra televisão. 87 foi o ano que do surgimento, né, do aparecimento dos Simpsons. Na verdade, não o programa dos Simpsons, né, o desenho só foi ter um desenho próprio em 89, mas em 87 começou com um sketch curto num programa que chamava Tracy Ullman Show, que eram desenhozinhos de 3 minutos entre um bloco e outro. E aí o programa acabou e o desenho ganhou vida independente. E o Simpsons meio que faz várias referências ao 87, ao ponto de, em Springfield, no shopping, ter uma loja que é especializada só em calendários de 87. E essas sketches, esses desenhos do Simpsons aí de 87 são tão assustadores quanto era o filme A Mosca, viu, man? Que feio, coisa alta. É feio demais. O traço era muito tosco, né, cara? O traço, ele foi arredondando, ele foi ficando... Mas ao mesmo tempo que ele foi perdendo também um humor ácido, ele foi ficando mais palatável pro olhar também, ele foi ficando mais arredondadinho. É, foi ficando mais bonitinho em todos os gêneros, né? Acho que os anos 80 eram anos bem loucos, né, man? Cara, então... ser feio era o preço que a gente tinha que pagar pra ter a crítica. Foda, velho. Agora teve um grande acontecimento também mundial em 87 aí, que foi o lançamento da primeira versão do Ellie Foot. Cara, mas rodava uns que isso, cara? Eu não sei. Os computadores, eu acho que da época era tipo uma calculadora, porra. Eu não sei, cara. O primeiro Ellie Foot que eu joguei foi o Ellie Foot 2. Cabia num disquete, eu nem imagino esse Ellie Foot 1 aí. Como é que era, cara? Se bem que eu, quando eu era bem moleque, meu pai uma vez, ele pegou emprestado, ficou um tempo lá em casa, com daqueles computadores que você ligava na televisão, só o tecladinho. Sim, como é que chamava isso? Cara, eu não era sei. Era o MSX. Eu era pobre, eu não sei. Não, era emprestado também, mas era o MSX, e aí ele... tinha um jogo que era um jogo de corrida. Aí você fala assim, não, era um jogo de corrida, você controlava o carrinho? Não, você apostava num carrinho e os carrinhos corriam sozinhos. tinha um evento randômico lá e você... Exatamente. É basicamente Ellie Foot, né, man? Exatamente. Em 98 a gente tava nessa aí, e até hoje a galera joga Futebol Manager assim, por que não? Não, pô, não, o Futebol Manager tem mais recurso, pô. Eu sou fã de Futebol Manager, mas enfim, não é o assunto agora aqui. Mas os anos 80 a gente ainda tava sofrendo com... Eu só lembro assim que o mundo nessa época sofria ainda um pouquinho com a questão de guerras e... Era o final da Guerra Fria, né? Final da Guerra Fria já e também... Eu lembro que eu tinha muito medo de alienígenas nessa época. Tinha muita onda de aliens e tal. Cara, a gente vai falar disso no... Ah, vamos já adiantar. Era a porra do Fantástico, que tinha... todo domingo vinha alguma coisa falando que... Rússia e União... Estados Unidos e União Soviética têm a capacidade de destruir o mundo 600 vezes com as bombas nucleares. Aí você ficava pilhado, você não dormia de domingo para segunda, de cagaço do mundo acabar. E o que é que minha mãe fazia para ajudar? Me levava até a banca de revista e comprava uma série de fascículos chamado Descobrir, sendo que um deles era sobre guerras nucleares e falava que o mundo ia se acabar, que a gente ia morrer todo mundo. E eu ficava desesperado, cara. Era medo de alienígena e medo da guerra nuclear sempre, sempre, sempre. Tem um filme que é mais antigo até, que é o Day After, acho que Day After é de 82, 81, coisa, mas que mostra um cenário desses de guerra nuclear, e o Fantástico sempre pegava imagem desse filme. Então era gente perdendo cabelo, perdendo dente, e não tem mais comida, tudo é um deserto... É o inferno na Terra, e era esse o clima que a gente crescia. Era assustador mesmo, era muito assustador. Mas nos ajudou a nos tornar pessoas mais fortes, né? Mentira. A gente continua a mesma merda. Não, e se parar pra pensar, em 87 você já tava tendo ali... Nos Estados Unidos era o final do governo Reagan, né? Ele tava tendo uma tensão com o Irã, mas não era um momento mais crítico. e na União Soviética era o Gorbachev que estava em plena glasnost, em plena abertura política e abertura econômica. Então, assim, estava realmente... A gente não sabia na época, mas estava no finzinho, estava no... nos estertores já. É, graças a Deus, né? Porque deu, nos deu espaço para a gente se preocupar com outras coisas, como, sei lá, futebol e afins. Então a gente vai falar de futebol no próximo bloco, mas vamos ouvir música primeiro. Então a gente vai com The Smiths com Girlfriend in a Coma e aí depois a gente vai ouvir The Cure com Just Like Heaven. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Do you really think she'll pull through? Radiola voltando, a gente acabou de ouvir aí The Cure com Just Like Heaven e antes foi The Smiths com Girlfriend in a Coma. É, essas daí a gente escolheu... Não, na verdade foi você que escolheu, tipo, com... Eu escolhi, foi mais uma... Minha. É isso, cara. Eu cheguei a procurar o The Smiths e vi que tinha... Nessa época era comum os LPs terem relançamentos de músicas que já passadas e assim. E eu fiquei meio perdido sem saber se tinha alguma música realmente de 87, porque tinha outras músicas lá, se eu não me engano, que não eram, tipo, Ask e afins. O Smiths lançou 3 discos esse ano, 2 coletâneas e 1 disco de estúdio. Pois é, e as coletâneas tinham muita música boa, né, cara? E apesar de eu ter escolhido essas músicas, assim, foram. O Smiths é um exemplo de banda que eu vim curtir também já no final da década de 90. É aquele tipo. O Smiths eu acho que eu ouvi na faculdade, cara. The Smiths é uma coisa que eu já fui ouvindo nos 2000 já. Já foi assim, não tinha um. Tinha um amigo meu que. Inclusive ele toca numa banda que eu já tretei com o vocalista. Já tive brigas homéricas no Twitter Mas com ele. Mas o senhor tretando com os outros? Eu sou bloqueado. Cada dia eu descubro que eu fui bloqueado por uma pessoa diferente no Twitter. Quando alguém compartilha o Twitter de alguém, fala, veja isso aqui, quando eu vejo, você não pode ver. Eu falei, caralho, por que essa pessoa me bloqueou? O que foi que eu fiz de mal a ela? Enfim, esse meu colega... Com trabalhando. Só pode ser, cara, só pode ser. Só porque eu faço perguntas venenosas de vez em quando. E, inclusive, então esse meu colega sempre foi ligado em rock, em essas porras, mais do que eu. E ele me apresentou o Smiths nessa época. Porra, caralho, eu é o tipo de música alegre e depressiva, né? Que a gente. Se a gente parar pra ver essa letra de Girlfriend in a Coma, Los Hermanos perde fácil. Essa questão de depressão. Provavelmente Lars von Trier se espelhou muito, muito nessas bandas aí. Agora também tem essa pegada. Eu acho até o disco de 87 é o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Isso. É um disco até mais feliz do Cure. É, isso que eu ia falar. Sempre tem uma pegada de cortar os pulsos, né? Sim, o The Cure é a banda que parece ter saído de um filme do Tim Burton, né? Aqueles caras ali, é muito engraçado. E na verdade, tem o Tim Burton que saiu na música do The Cure. Pode ser. E tem outra música que eu gosto muito nesse disco, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que é o Why Can't Be You. Meu inglês é ótimo, hein? Why Can't Be You. Que inclusive é até mais alegrinha que essa, né? Essa é a música mais bonitinha assim. The Cure é uma banda que... Caralho, que eu gosto bastante mesmo. Eu sempre, porra, ouvi demais o The Cure. Ouço até enjoar, e você passa uns 2 anos, aí ouvindo, porra, isso é bom. Aí você relembra. E essa música, assim, essa música é muito legal. Just Like Heaven. O Cure fez show no Brasil em 87, né? Tem uma história, eu não fui nesse show, eu era muito moleque, mas eu tenho um amigo que foi. E ele fala que, porra, o show do Cure no Rio de Janeiro, calor do inferno, e a galera indo de sobretudo, maquiagem, cabelo armado, coisa e tal. Deu, tipo... E os shows do Cure são enormes, né? Tipo, quase 3 horas de show brincando. Diz que na primeira meia hora, já começou a gente tombar pros lados, tipo, desmaiando por causa de calor. Cara, o movimento gótico não combina com o lugar que faz esse calor de 40 graus. Aqui em Salvador também tem a galera do rock, sempre se fudia mesmo. Os encontros da galera do rock em Salvador eram em shopping center ou à noite. De dia ninguém se atrevia a sair de preto aqui não, hein. É muito quente, cara. E assim, nessa época aí de show, o máximo que eu ia era pro carnaval com meu pai. Então as minhas lembranças de show dessa época são todas de carnaval mesmo. E aí vamos falar, então, já que a gente falou do show do Cure no Brasil, o que estava rolando no Brasil em 87? Sarney indo ladeira abaixo. A gente, muitas vezes, os meninos mais novos, gente que não... Quando fala ladeira abaixo, as pessoas ficam comparando, crise econômica. Não, aquilo era crise econômica. A gente aqui tá vivendo marola, tá de boaça. O Brasil, em fevereiro, decretou moratória da dívida externa. Aí saiu o Funaro, que era o ministro da Fazenda. Depois entrou o Bresser, fez um plano em junho para tentar conter inflação, acho que em outubro ou novembro decreta moratória de novo, porque já falhou. Cara, a galera de hoje não tem ideia do que é, ir pro mercado. Que hoje em dia a gente vai, faltou uma coisinha, vai ali e compra, não precisa fazer estoque em casa e tal. Antigamente, quando chegava o salário, se você não fosse naquele exato momento fazer o mercado do mês, quiçá coisas para durar mais de 2 meses, você tava fudido. Se você fosse no dia seguinte, era capaz de você comprar metade dos itens. E eu lembro que tinha a figura mais temida daquela época, eram os marcadores de preço, né? Que a gente tinha que sair correndo, geralmente os guris, os pais botavam, vai menino, vai pegando as coisas. Pra gente sair correndo pra pegar antes dos caras marcar o preço novo, tá ligado? Porque se você pegasse com o preço antigo, era o preço antigo que valia. Então era etiqueta naquela porra, não era negócio do digital, não sei o quê. Não, era aquela maquininha infernal. Tac, tac, tac. Caralho, o carro de compra do meu pai, já teve vezes que meu pai teve que pegar 2 carros, né? Pra fazer compra, porque senão o bicho ia pegar. E era isso aí mesmo. E era uma aventura. E na fila a gente ficava tomando um Deep Link e pegando câncer. Um dia a gente vai pagar. Cara, Deep Link era. Pra quem não sabe, era um pirulito que vinha com um saquinho de câncer. Que você mergulhava aquilo ali e ficava chupando aquele pozinho do mal. Caralho, aquilo era ruim demais, né? Mas a gente era criança. Não, você não provou isso depois de adulto, não? Você não... não, jamais. Mas assim, eu lembro que na época eu já não achava muito bom, mas era aquilo mesmo, a gente ia, né? O bom naquela época era que suco em casa era Tang, essas porra, sei lá, esses mais baratos aí. Porra, era um negócio bizarro, assim, de alimentação, de... Caralho, era meio deprimente, assim. Mas você assim, falou da inflação, eu lembro que, é foda. Como eu disse, a gente morava em Santos Dumont e os meus pais, meu pai tinha uma Paraty, que era aquele mais puxadinho, ele deixava a gente em casa, vinha pro Rio fazer compra, lotava o carro e voltava com o carro atolado, que era assim, porque você tinha que ter uma... Hoje em dia as casas não tem mais o cômodo, não tem mais a dispensa. Isso, não a tem, cara. A gente não acumula mais, assim, a comida. Às vezes guardava coisa debaixo da cama, Saldanha, porque não tinha mais espaço pra guardar a coisa. E era foda, mesmo. Tinha que comprar coisa pra caralho, porque se passasse 2, 3 dias, já era. Você já perdeu todo o poder de compra e era uma merda. Claro, assim, a poupança rendia muito naquela época. Quem conseguia guardar algum dinheiro, ganhava dinheiro também. O salário mudava também, né, todo mês com a inflação. Era uma maluca. Era o dinheiro, de repente virava e falava assim, ó, agora não vai ser mais cruzado, vai ser cruzado novo. Corte 3 zeros. 3 zeros da sua nota. Caralho, eu me amarrava quando tinha que cortar 3 zeros, que eu pegava a canetinha e saía cortando no... Porra, eu me amarrava naquilo ali, mano. Não, era massa. Tinha uns carimbinhos, eles faziam um carimbo, eu lembro que teve um dinheiro, não lembro qual deles, que teve um carimbo redondo, que era, ele deixou de ser cruzado, virou cruzado novo. Aí depois de um tempo puseram um carimbo triangular falando que ele tinha deixado de ser cruzado, virado cruzeiro. Cara, era essa loucura. Tipo, e aí? Quem teve educação econômica dos anos 80 não se aperreia, não fica com medo dessas marolas de hoje em dia. E quando passava um ano assim, você ia mexer uma gaveta, achava um bolo de dinheiro. Não servia mais pra nada, você podia limpar a bunda com aquela merda, que já não valia mais porra nenhuma. Era incrível, meu. Eu lembro que um geladinho no colégio era 1.000 cruzeiros, uma porra assim. Era dinheiro demais. Não, eu lembro, uma vez eu ganhei um dinheiro de estufar a carteira e fui comprar, deu 4 pacotinhos de figurinha do Rambo. É uma coisa absurda mesmo, né? E o que mais a gente teve desse ano aí? Teve coisa boa também. Esse ano foi quando começou na verdade, as eleições da Constituinte. Foram em 86 e em 87 tomaram posse os deputados que iam fazer a Constituição de 88, né? Então não deixa de ser uma coisa boa. Pelo menos a gente tava aos pouquinhos se livrando do ranço da ditadura, né? Mas provavelmente a melhor coisa que aconteceu nesse ano não foi o tricampeonato de Nelson Piquet, viu? A gente pode até falar sobre isso depois. A melhor coisa que aconteceu nesse ano era só nos anos 80, em 87, você poderia estar no conforto da sua praia, tomando sol e receber gratuitamente uma lata de maconha. Ah, eu sabia que você ia falar disso. que sensação, que anos bons, né? O Verão da Lata, né? Puta que pariu, man. Explica isso a Deus. Foi um navio panamenho que tava na costa brasileira. A Polícia Federal foi dar uma batida e eles, pra se livrar do flagrante, igual o pessoal joga na descarga, eles simplesmente soltaram 30 toneladas de lata de alumínio com maconha, em latinhas de 1,5 kg. Não sei quantas latas aí, mas isso se espalhou, as correntes levaram isso pro litoral brasileiro inteiro. Então tinha uma galera que ficava na fissura caçando lata nas praias, porque diz que era uma coisa de altíssima qualidade. Então o é chamado de Verão da Lata por causa disso. Porque... Mas teve um outro fato que talvez eu nunca tinha pensado, mas uma coisa tem a ver com a outra. Teve também a estreia da Praça Nossa. Tá tudo ligado, mano. Só com a lata que você ia conseguir ver pra ser nossa e ficar. Caralho, era foda nessa época que eu ia pra o interior e tava agorizada toda na sala assistindo algum filme da sessão da tarde. Meu avô chegava sem cerimônia, mudava a porra do SBT lá, o que ele quisesse ver, e ninguém falava porra nenhuma, só tinha uma televisão na sua casa, ninguém era dono da televisão, você viu o que tivesse passando. Eu tenho esse ponto também, né? Ah, sim, algumas coisas a gente foi ficando mal acostumado, a gente tá igual o gato gordo de armazém, mas essa coisa de mais de uma televisão, na casa dos meus pais hoje em dia tem mais televisão do que a gente. Mas é sério, moram só os dois lá, tem quatro televisões. É, isso aí, é pra não perder nada. Aqui chegou um momento que quando eu tava morando sozinho aqui, eu cheguei um momento que tava duas televisões só pra mim, né? Agora tá um pra cada um, tá beleza. Mas a sua senhora equiparou pelo menos o número de... Equiparou, deixou o negócio mais normalizado. E mas nenhum quando começar a revolução das máquinas, igual o Exterminador do Futuro falou, a gente tá fudido, porque as máquinas estão dominando, tem mais máquina do que a gente. E falando em exterminação, a gente teve também um acidente do Césio em Goiânia, né? Ficou famoso. Que aí cola, junta já aquele clima de, ah, meu Deus, o mundo vai acabar com as bombas atômicas. Aí acontece isso, que foi um... A história é cheia de uma sucessão de cagadas que foram acontecendo, que foi dois catadores, né, acharam uma máquina de raio-x que tinha sido descartada no lugar errado e acharam um pozinho azul brilhante, acharam, ah, que bonito, coisa, então levaram pra casa. E aí vai uma sucessão de merdança que até hoje tem gente sofrendo com isso, tipo, e as pessoas, tipo, puseram aquele pó no bolo de aniversário da criança. Caralho, é muito triste essa história, cara. E é o maior acidente radioativo no Brasil até hoje. Se não aconteceu nada entre a gravação desse programa e a publicação, sempre. Mas... A Angra dos Reis ainda tá inteira lá, né? Até onde eu vi. Mas realmente foi uma tragédia que até hoje a gente vê as consequências disso, né? Você comentou do Piquet tricampeão. Acho que não precisa falar muito. Quem era melhor, Piquet e Senna, é só ver quem tá vivo. Mas teve também nos esportes no Brasil a polêmica que é a questão do Campeonato Brasileiro de 87. Eu não vejo polêmica nenhuma. Esporte campeão brasileiro, qual é a polêmica? Cara, você vai me botar nessa situação que é muito chata, mas eu vou falar isso gravado pela primeira vez. O Flamengo é campeão, porra, não tem como. Por quê? Porque, cara, a CBF abriu mão de fazer campeonato aquele ano. Aí os times fizeram o campeonato deles. Aí, depois de começar, a CBF veio dar uma pirulitada e falar que tinha que jogar com o campeão da Série B. Tipo, não faz sentido isso. Série B não, módulo amarelo e módulo verde, rapaz. Pelo amor de Deus. Rapaz, respeita o esporte, rapaz. Cara, eu aqui, o Leão rubro-negro, velho. Não tem como tá errado. Entendeu? Mas agora eu entendi tudo. É bairrismo, rapaz. Mas assim. A gente tá gravando isso, a gente revelando os bastidores, a gente não sabe ainda. Será que temos Leão Rubro-Negro 2 na Série A ou 1 na Série A ou na Série B? Então, os dois na Série A, um espírito e o outro. Di Maria, o melhor craque do Brasileiro 2016, já foi provado aí. Mas é isso, né? Aqui no, na Bahia, no Nordeste, a gente diz a famosa frase, correu do pau. O Flamengo correu do pau, né? O Flamengo, se tivesse jogado, provavelmente teria vencido. Foi muito capricho, cara. E aí acabou... Existia, na verdade, um acordo de todos os times do módulo verde, né, que era a Série A, de que nenhum deles jogaria. Tanto que o Inter, que foi quem perdeu do Flamengo na final de 87, também não jogou contra o Guarani, que foi quem perdeu pro Sport, que seria, tipo, também uma disputa. Não fazia o menor sentido isso. Tipo, essa coisa é só pra aziar flamenguista, mas, na verdade, não dá, né? Não dá. Não dá, né? Leão da Ilha do Retiro, grande time do Recife. Uma vez eu tava no Recife e o cara falou: olha, cuidado, não olhe para o lado, você vai ver a coisa mais feia que existe no Recife. Quando eu olho pro lado, tava um cara com a camisa do Náutico. O time que eu mais simpatizo em Pernambuco é o Santa Cruz, então eu fico de fora dessa daí. Mas então vamos continuar, já que essa polêmica não vai ter fim, vamos pra música. A gente vai ouvir então, também lançados em 87, a gente começa com Michael Jackson com Smooth Criminal e depois In Excess com New Sensation. Não sai daí. Fechando, a gente acabou de ouvir In Excess com The Sensation, e antes foi Michael Jackson com Smooth Criminal. E, pô, Michael Jackson talvez não seja o auge artístico, mas eu acho que é o auge de popularidade do Michael Jackson, né? Cara, e assim, ao contrário do que a gente falou no início, no primeiro bloco lá sobre Guns N' Roses, que provavelmente eu ouvi mais tarde, Michael Jackson é o tipo de música que desde criança, eu acredito, né, quem viveu nessa época já ouvia, já era, rapaz, eu era apaixonado, eu adorava, e inclusive nesse ano foi o ano que ele lançou o CD, na verdade, o Bad, né, que provavelmente... O vinil, eu sempre falo de CD, né, o álbum, o vinil do Bad, e provavelmente a música que mais todo mundo se lembra é o Bad mesmo, né? Mas eu escolhi Smooth Criminal porque, caralho, essa música pra mim é sensacional. E era muito condizente, né, esse disco dele, né? E eu era guri, todo guri gostava de imitar Michael Jackson, imitava muito mal, claro, né? Eu nunca fui bom na dança, mas eu lembro de sempre ficar no meio do nada, assim, conversando, falar Who's Bad? E pra mim era Who's Bad, e foda-se, eu tava... Eu adorava, cara, mas esse clipe do Bad, se eu não me engano, ele foi estreia nacional do Fantástico. Tipo, estreia nacional, não, estreia mundial, né? No Fantástico. Tipo, sim, teve toda uma coisa. A gente. Essas coisas muito pop a gente acompanhava realmente na época. Sim, eu lembro, assim, o que eu mais me lembro, assim, é quando ele lançou aquela Black and White no Fantástico também. Acho que foi um dos últimos grandes lançamentos, assim, musicais do Fantástico. É o fim, mas... do na verdade, tipo, se a gente tem aqui o Bad, é o auge dele de popularidade, o Dangerous, que é o próximo álbum, que é o que tem Black and White, é onde começa o declínio, né? Sim. Michael Jackson era, tipo, ó concurso. E outra coisa que também fazia muito sucesso nessa época, que talvez a gente vai falar mais na frente do que ficou de fora, que era Madonna também, né? Ramon, um abraço aí. Depois você vai fazer um programa com o Ramon só sobre Madonna. Ele vai poder botar a La Isla Bonita aí na lista dele. E a outra música do... Essa outra banda eu nunca fui muito fã, não. Confesso, não. Não, mas o Nexus era uma coisa... Era uma banda interessante que teve uma carreira meio que aos soluços por conta do Michael Rutchinson, que era o vocalista, que era muito doido. E sim, eles vieram no Rock in Rio 2, né? Mas o realmente não é uma banda pela... Assim, é uma banda que tem algumas músicas muito boas como essa aí, mas não é uma banda assim que eu acompanho, que eu conheço bastante, não. Essa música que você escolheu é muito boa, realmente. Muito legal. E a gente pensar aqui, o que estava acontecendo com a gente em 87? Em 87 eu tava o quê? Na segunda série? Terceira série? Acho que é a segunda série. Você nasceu quando, Saldanha? Pelo amor de Deus. Eu sou 79? Não, eu sou 81. Porra, segunda série? Não, cara. Não é segunda, não. Primeira série. Primeira série. Eu devia estar primeira série, porque eu nasci antes, mas eu nasci no... Eu nasci em agosto, tinha aquela putaria de segundo semestre, não sei o que, vai entrar depois, aquela putaria toda que eu não sei se rola ainda esse... Então, nem sei se isso existe ainda. Eu tive também, eu nasci em julho, então queriam me empurrar pro ano seguinte. Aí eu lembro que eu tive que fazer, a escola aceitou minha matrícula desde que eu fizesse acompanhamento com psicóloga, então tive... eu fiz acompanhamento com psicóloga a minha... Primeira infância toda. Se eu fizesse acompanhamento com o psicólogo nessa época, ele já ia começar a chorar, porque começaram minhas primeiras derrotas na vida, começaram em 87. Foi quando tudo virou na minha vida, cara. Nessa época, provavelmente, eu devia estar chorando pra minha professora pra me trocar o par da dança do forró, porque eu queria dançar com Thaís, que era uma ruiva linda, e me botaram pra lançar... Você, ouvinte fiel do programa Love Motels, você contou a história do presente que você jogou no pneu. Que era foi essa mesma época, só no que. Não, foi outra mulher. Essa era a Rebeca. Eu vou apanhar daqui a pouco. Juliana tá vindo aqui me bater. Mas assim, eu não sei o que aconteceu comigo, porque nessa época eu era assim, danadinho assim com as meninas. Danadinho. E de repente aconteceu uma virada na minha vida que começou tudo a dar errado. E foi nesse momento aí, comecei a não dar o presente pra menina, fiquei com vergonha. Chorei pra dançar com outra menina lá, e a menina dançou comigo no. no, na quadrilha de São João. Cara, sempre fazia isso. Ó, 87 em específico, eu não sei, mas eu devo ter feito isso em 88, 89, coisa, que era, eu ensaiava, aí chegava no dia, eu chorava e não dançava. Não, eu chorei pra não dançar com a menina que eu não achava bonita. Imagine a menina. Mas o senhor era um escroto também. É terrível, né, velho? Isso é muito triste na minha vida, muito triste. Mas eu lembro que também, assim, 87. Aí no final do ano. Foi isso mesmo. No final do ano, um colega meu entrou na sala de aula, voltou antes do intervalo, e anotou no quadro, porque assim, os amores eram meio platônicos, né? A gente não falava e tal. E anotou no quadro: Érico gosta de não sei quem, Márcio gosta de não sei quem. Caralho, foi um dia triste na minha vida. Caraca, ele fez tipo uma lista da. Ele fez Wikileaks do amor platônico. Puta que pariu, man. Rapaz, eu queria me esconder, man. E aí a menina olhou pra mim: ah, você gosta de mim, né? Deu uma risadinha, eu falei, eu em vez de falar alguma coisa, não, eu fiquei triste no meu canto, e a partir daí minha vida se tornou isso aí. Cara, é aquele momento, é o turning point. Tipo, se você voltasse naquele momento antes do recreio, ou desse uma no Érico pra ele não escrever no quadro, ou se você falasse pro pequeno Márcio Melo: ó, quando a menina falar isso, você faz uma resposta sensacional, coisa e tal. Não. Tipo, mudava tudo. Hoje em dia a gente podia não estar gravando isso. Isso, aí passou mais 3 anos, comecei a jogar RPG e acabou. Não, aí acabou. Eu nem sei a menor possibilidade. Aí acabou de vez, mas assim, era um ano, assim, fora essas brincadeiras de romance, que a gente era muito criança, era mais brincadeira assim. É, não, romance nessa época você vai, tipo, dançar junto, dar um selinho e pegar na mão, pô. E olha lá, né, assim, era uma época que eu comecei a... Meu pai me deu um skate que pesava 500 toneladas, eu lembro até hoje. Skate naquela época era pesado pra caralho. Sim, o que que acontecia? Ele fazia aquilo ali com jacarandá, pô. O negócio era muito pesado. Caralho, tem uma manobra no skate, você só bate no skate atrás e levanta e pega com a mão. Meio quando você errava aquilo, que ele vinha na sua perna, era a mesma coisa de vir um caminhão ele atropelar. Era, caralho, aquilo ali era muito pesado. Era um ano também de comandos em ação, essas coisas assim. E nessa época eu provavelmente devia estar jogando um Atari ainda, né? Porque no Brasil as coisas eram atrasadas. Eu tinha aposentado meu Atari, porque como demorava muito entre um videogame e outro, tipo, muita gente teve o Atari no início dos anos 80, 80 e pouco, e depois de um tempo simplesmente desmontou, até porque dava um trabalho da porra você ficar com aquela chavinha prendendo com parafuso atrás. Já vi? Não, e aquela coisa toda, né, man? Aí acho que simplesmente devia estar desligado aquilo. E não saía jogo novo. Não... É, chega um momento assim, na verdade lá fora o Atari crashou em 83 para 84, mas foi mais ou menos o ano que ele começou a surgir no Brasil, né? Como sempre as coisas demoravam pra caralho. 87 provavelmente foi o ano que também já estava em declínio, já estava perto de começar o Master System, o Nintendinho, que foi a época assim. Acho que foi 91 que chegou no Brasil. Ah, então. É. Por aí, mesmo. Eu já tô meio perdido. Master System já é isso mesmo. Então, nessa época, ainda jogava Atari, porque, além do atraso brasileiro, tinha um atraso econômico lá em casa, que a gente pegava as coisas, assim, um ano, 2 anos depois de estar no auge e tal. Mas, assim... As pessoas não entendem, mais uma vez, o que era a economia do Brasil nos anos 80. Meu pai comprou o Atari nesse mês e não conseguiu comprar nos 5 primeiros dias. Mês que vem a gente compra. Mês que vem vai dar. Era foda, né? Você tinha que escolher um brinquedo e tal. Eu lembro que eu queria ter muito carro de controle remoto, meu pai nunca me dava. Devia custar uma fortuna aquela merda. Cara, você remexeu aqui. Tinha um que chamava Azteca. E era um carro de controle remoto que, na minha imaginação, ele devia ser do tamanho de um cachorro, assim, porque ele era muito brutão, né? Tudo pra pagar. E eu nunca ganhei o Azteca. Eu pedi isso uns 2 Natal seguidos. Eu sempre tinha aqueles que você... Ele não tinha todas as direções. Ele ia pra frente e você soltava. Aí ele dava ré girando. Então você tinha que ficar tique, tique, tique, tique. Tá, parando indo pra frente pra você virar pro outro lado. O que virava pros dois lados e ia pra frente e pra trás era muito caro. E sim, eu sempre fiquei frustrado com essa porra. Porque eu sempre tinha os carrinhos, os brinquedos do Paraguai. Mas foram anos gloriosos. É isso aí. Agora, esse bloco a gente vai ouvir música. Você que anuncia, porque esse bloco realmente o senhor caprichou. Vai lá. O que, que a gente vai ouvir? Aproveita. Você perguntou o que estava acontecendo no Brasil em 87 no início, né? Só que assim, o estado, a província baiana é outra localidade, são outros costumes. Tem até data de independência diferente, né? Isso, data de independência é 2 de julho, entendeu? Nessa época nosso aeroporto ainda era o 2 de julho. E assim, festa também, você comentou, o que eu ia era carnaval. Então a gente vai escutar aí, porque no início mais ou menos dos anos 80, 85, começou o movimento chamado Axé Music, que foi um termo pejorativo que criaram, mas como aqui na Bahia como a gente gosta de dizer, a gente não come reggae pra porra nenhuma, a gente assumiu o termo pejorativo e foda-se. Então a gente vai ouvir aí. Então a gente vai aí, aproveitando o clima carnavalesco, o início da Axé Music, Djalma Oliveira, feat. Margareth Menezes. Djalma Oliveira ninguém deve conhecer mais hoje, mas Margareth Menezes é uma grande cantora baiana, com a música incrível Faraó, Divindade do Egito, e depois o Chicletão, Chiclete com Banana, Fé Brasileira. Não saia daí, a gente volta já. Esquema mitológico, a ênfase do espírito original formará no Éden o ovo cósmico. A imersão, nem Osiris sabe como acontecer. A imersão, nem Osiris sabe como acontecer. A ordem ou submissão do olho ser transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia no código de Queb. Inútil gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Isis. E o Moisés, irado, o assassinou. Impera Horus, levando avante a vingança do pai. Derrotando o império do Moisés. O grito da vitória que nos satisfaz. Falei, tu te amo, Isis é. Egito, e Faraó, oh, oh, oh, Faraó, oh, oh, Faraó, oh, oh, Faraó, oh, oh. Pelourinho, uma pequena comunidade que porém orgulho e laço de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutancâmon. E as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade. Deixemos de lado as separações. Cadê Tutancâmon? Ei, José, H.E.L.A.T.O.M. Ei, José, Tutancâmon. Ei, José, H.E.L.A.T.O.M. Eu falei para ó. Egito, Egito, e mara, mara, mara, maravilha, e Egito, Egito, e Faraó. no rosto brasileiro. Vou dizer do coração: sou da América Latina e não sou estrangeiro. Pra cantar essa canção, vendo falar o suor no rosto brasileiro. Vou dizer do coração: sou da América Latina e não sou estrangeiro. Pra cantar essa canção, verde e amarelo. Sou brasileiro, sacudindo a poeira, ainda levando a fé para o coração. Encara Brasil, me deixe na mão. Eu amo você, quero sentir teu calor, pra que o sol e a liberdade possam ter esperança perdida de um povo guerreiro que luta com nosso Brasil, o Brasil brasileiro. Se liga, Brasil, é, eu sou brasileiro. Se liga, Brasil, que eu sou brasileiro. Se liga, Brasil, eu sou brasileiro. Vou dizer do coração: sou da América Latina e não sou estrangeiro. Pra cantar essa canção, verde e amarelo, tenho a fé brasileira. Sei o que quero, tenho a minha nação. Sou brasileiro, sacudindo a poeira, ainda levando a fé para o coração. Esperança perdida de um povo guerreiro que luta por nosso Brasil, o Brasil brasileiro. Se liga, Brasil, é, eu sou brasileiro. Se liga, Brasil. Sou brasileiro, sacudindo a poeira, ainda levando a fé para o coração. Encara Brasil, não deixe na mão. Eu amo você, quero sentir teu calor, é, pra que o sol e a liberdade possam ter esperança perdida de um povo guerreiro que luta com o nosso Brasil, o Brasil brasileiro. Se liga, Brasil, é, eu sou brasileiro. Diga aí, se liga, Brasil, eu sou brasileiro. É isso aí, gente. Se liga, Brasil, eu sou brasileiro. Fé Brasileira com Chiclete com Banana, e antes foi o Djalma Oliveira com participação da Margareth Menezes com Faraó, Divindade do Egito. E você falou da Axé Music, é interessante, a gente tem que fazer um programa só da Axé Music para falar dessa evolução do termo pejorativo pro... Mas a gente pegar tecnicamente essa música do Faraó é um samba reggae, né? Um samba reggae que foi também a outra música que quase entra aqui na minha lista, né? Saiu de última hora porque eu descobri que Farol foi lançado no mesmo ano, que era da banda Reflexos, né? Que é Madagascar Olodum. E banda Reflexos e muito cretina dessa do Madagascar, que era... Que tinha um pedaço que fazia assim, yeah, tomatafima, aí fazia a propaganda do Trapalhões. Sensacional. 7 horas, aí fazia a propaganda do Taf Mae. E, cara, eu achei Taf Mae outro dia pra comprar, eu comprei pra tomar aquela desgraça. É, Ramon toma até hoje Taf Mae pra conseguir gravar os podcasts lá na Varacast. Mas, assim, voltando aí, o Faraó, eu falei Faraó. Caralho, essa era uma época que as músicas baianas é Faraó de Divindade do Egito. É o equivalente ao Faroeste Caboclo pra Axé Music, né? E tem toda uma história na música. A música tinha uma historinha. Não era só aí, não. Tinha uma história. Tem uma pegada meio de samba enredo, né? Sim, de contar sim. Uma coisa, e era música de bloco, né? Caralho, é muito boa. Deuses, divindade infinita do universo. Predominante esquema mitológico. E ele vai contando toda a história, assim como a música que ficou de fora, a Banda Reflexo também. Fala sobre os Sakalavá, né? Que era uma rainha e depois virou uma tribo a partir por causa dessa rainha. Teve guerras, Ilhas de Madagascar. Então eles contam a história. Porra, é fantástica essa música, assim. Bons tempos da música baiana e do samba reggae, que provavelmente das vertentes da música baiana, o samba reggae é o que eu mais curto, né? Tá aí o Olodum e tal. Mas falando das vertentes, você deixou de fora que esse ano teve disco de Luiz Caldas. Sim. Assim, ali foi começar, estourou de verdade em 88, né? Mas começava o predomínio da lambada. Sim, na verdade, sim, Luiz Caldas é dito como o pai da Axé Music, né? Foi a partir dele que surgiu o termo Axé Music, com o disco Magia, de 85, e em 87 ele lançou uma grande música que é Haja Amor. Eu deixei de fora porque preferências pessoais, e Haja Amor todo mundo já deve ter ouvido 100 vezes por ano, por dia, não sei. Mas Luiz Caldas ainda é um nome, né? O nome do... que trouxe o Axé Music pra... Esse ano teve disso da Sarah Jane também, né? Caralho, Sarah Jane tá surtada, tadinha. Ela também, nessa época, também era muito famosa. Por onde anda Sarah Jane? Quem sabe? Sarah Jane, outro dia... É meio triste que eu vou falar. Há uns 2-3 anos atrás, ela apareceu na transmissão do Carnaval Baiano pedindo emprego, pedindo para as pessoas chamarem para cantar, que ela tava sem dinheiro, ninguém mais chamava. É um negócio meio deprimente, né? Porque tem dessa galera antiga mesmo, da Bahia, assim. Luiz Caldas voltou, perdeu muito dinheiro com o empresário e tal. Netinho teve aqueles problemas de saúde. E Sarah Jane, essa galera, pô, acho que só Armandinho. Não é aquele que canta aquela música lá, não, viu, Dô? Quando não, Deus te der aquele, aquele é gaúcho, né? Tem uma entrevista de alguma pseudo-celebridade falando: ah, Armandinho, eu adoro sua música, com Armandinho Baiano, né? Quando Deus lhe desenhou, ele fala: não, essa música não é minha. Mas enfim, o Armandinho, Dodô e Osmar, que acho que assim é o que tá sobrevivendo o carnaval na Bahia nessa época. As pessoas, eu não sei se você tá ligado, assim. Hoje é abadá, é uma camisa mais, né, mais fresca. Mas na época a galera ia de mortalha. A mortalha no Dungeons & Dragons dava CA 15. Só perdia pra cota de males. Caralho, quando acabava o carnaval, minha avó pegava a mortalha do meu pai, fazia cortina e almofada. Pra você ter ideia, era um pano grosso, um suor incrível. E teve um ano que meu pai queria sair no carnaval. Minha mãe falou: vá, se pique pra porra do carnaval, vou deixar meu pai pro carnaval sozinho. Quando a gente liga a televisão, tá um bêbado com a lata de cerveja na mão, quase caindo. Quem era? Meu pai. Sensacional. No bloco Futuca, que era um dragão tirando meleca do nariz. Bons tempos. Nessa época aí. Em 87, que eu lembro que meu pai me levou pro carnaval. E o Asa Diaga lançou aquela música Bota Pra Ferver, eu fui de pirata e a minha satisfação que eu era guri e eu ficava cantando Bota Pra Fuder, e pra mim assim era o máximo da, né, da anarquia possível. É igual em futebol, né, igual quando você vai no estádio pode gritar palavrão. E aí pulando um pouquinho pra próxima música, que foi o Fé Brasileira, Chicote com Banana é uma entidade, né, que pra mim até os anos 90, início dos anos 90 ainda era relevante, mas puta que pariu. É, ficou chato, ficou. Já separou, ah, não sei o quê. Tem coisas que eu gosto daí pra frente. Sei, a parte de cabelo raspadinho, pra mim, eu já não corto mais, entendeu? E essa música Febre Brasileira, eu escolhi no lugar de outra música que representa a minha adolescência, que é Vai Lá Mané, que é a música Chiclete com Banana lançando esse ano, que diz tudo sobre a minha adolescência. É o cara, né, que manda, vai tomar cerveja. Nem, o cara nem tomando cerveja, o cara consegue ter coragem pra falar na menina, fica se tremendo, não sei o quê. Essa era a minha adolescência. Mas Fé Brasileira, além de ter um ritmo do brasileirinho no meio da música, é uma música que, sim, remete muito à época, né, que, sim, a gente tinha acabado de sair da ditadura. Não acabado, né? Poucos anos antes a gente tinha terminado a ditadura, a gente estava naquele início da democracia, claro que a gente não sabia que Sarney ia ser uma bosta, mas assim, a gente estava com aquela... A gente estava com aquele espírito de porra, velho, Brasil, verde e amarelo, não que nem hoje. Hoje eu não tenho coragem de andar com a minha camisa do mestre, do maior craque do futebol brasileiro, Aleijo, que eu tenho aqui, o Aleijo Camisa 7, que eu tenho aqui no Brasil. Eu não consigo mais sair com a camisa da CBF na rua, porque já virou sinônimo de outra coisa. Mas nessa época, cara, puta que pariu, é isso aí, verde e amarelo, tem a fé brasileira. Era muito linda essa música, e assim, quando eu ouço essa música, eu ainda me arrepio, porque me remete a coisas antigas, me remete a eu na fila do ferry boat, pra quem não sabe, que tem uma ilha aqui próxima de Salvador, que é a ilha de Taparica. E aí a fila do ferry boat em feriado vira um inferno. Você passa, a galera passava o dia na fila pra conseguir voltar. E eu lembro de estar na fila do ferry boat pra voltar pra Salvador, ouvindo esse LP do Chiclete, que... Vou deixar uma imagem no post aí, Saldanha. Que no fundo do LP tinha uns desenhos. Um dos desenhos era um capeta com um Bilal de 500 metros lá. Era muito legal essa época, cara. Então, assim, acho que essas músicas remetem muito ao espírito baiano dessa época, assim. Que é o que eu consigo entender. Cara, e no resto do país, enquanto estava acontecendo essa revolução baiana lá, a gente tava tendo, assim, talvez o auge do BR Rock, né? Do rock brasileiro, que tava com o 87 é o ano que o Legião lança o Que País É Esse, que é um disco que vai fazer muito sucesso. E aí tem, a gente vai até ouvir nesse bloco, tem o Titãs lançou o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, que é um discaço, talvez seja... se não o melhor, mas um dos melhores discos dos Titãs da carreira deles inteira. E tem também o Engenheiros do Havaí lançou o Revolta dos Dandes, que é um disco que é o segundo disco deles e que meio que consolida eles como daquela geração do Rio Grande do Sul quem ia sair realmente, quem ia fazer algum sucesso, não ia durar um verão só. É isso, do Titãs, eu só um minuto, só fazendo parênteses aí. Do Titãs, eu acho que esse CD deve ser o segundo que eu mais gosto, mas o que eu mais gosto foi lançado em 93, que é o Titanomaquia. Não, mas o Titanomaquia já é uma outra pegada, né? O Titãs tinha essa coisa. É uma banda que merece muito respeito, porque eles souberam se reinventar ao longo dos tempos. Mas falar um pouquinho do que ficou de fora, a gente acabou deixando... Nunca cabe tudo que a gente quer no... Não, não cabe. Então a gente deixou esse ano teve o Joshua Tree do U2, que não é a banda que eu mais gosto do mundo, não, mas que tem o We For It All, isso. Que é uma música que eu acho bonita, acho bacana. Provavelmente a música que eu mais gosto do U2 é essa, mas U2 é uma banda que, não sei, não aguento mais ouvir. Ficou uma música... Ah, fala, é melhor você falar. Não, continue. Teve também a Suzane Vega com o Luca, que essa música... Que você tirou, Saldanha, você tirou. Você ficou com medo de eu botar. Eu botei Luca, My Name is Luca. Essa música Vai tocar no BG em algum momento. Muito essa época. E outra coisa que... Ó, ficou tanta coisa de fora. Não vou mais falar de Asa de Águia, essas coisas. Vamos falar de músicas do mundo normal, que é o New Order, Bizarre Love Triangle, também é uma música que eu gosto. É 87. Não. Se foi, eu comi uma bola muito grande. Que... Essa música é sensacional. Ela ficou em número 6. Ela ficou em número 7. Número 6 ficou Luca. Teve o que mais aí lançando disco esse ano? Calma aí. Bizarre Love Triangle, ela é de 86. O Brotherhood é de 86. Eu acabei de olhar aqui. Foi salvo pelo gol. Outra de 86 que poderia entrar era Bon Jovi também, né? Quando eu vi Live on a Prayer, na verdade, foi considerada a música mais tocada no ano de 87, mas ela foi lançada em 86. Teve mais o que aí? Teve Deep Purple, Oingo Boingo, Simple Red, Prince, Bryan Adams, David Bowie. Caralho, teve muita coisa. Muita coisa bacana em 87. Eu sempre falo, em todo programa que a gente faz sobre algum ano específico, as pessoas que reclamam, não tem música boa, coisa tal. É pesquisar. Se a gente pegar. Nos próximos aí eu vou fazer um programa de 2016 pra vocês verem que ano passado teve um monte de coisa bacana que vocês simplesmente não deram valor. Simplesmente eu fiz um batido. Eu fiz uma lista no Spotify, depois se quiser disponibilizar aí. Só nessa minha lista tem 27 músicas. E só nessa lista eu deixei muita coisa de fora. Dava pra formar um Love Motel só em 87, meu. Só em 87. Tem o famoso. É a sua especialidade. Tem o famoso Melô da Hemodiálise, né? Que é aquela música Renal, Renal. Essa música. Don't Dream It's Over, do Crowded House. Tem, como é que se diz, tem aquele Gregory Abbott, tá ligado com essa música? Shake It Down, que como é? Eu esqueci. Eu vou botar sua playlist no programa, com certeza. You read my mind, girl, I wanna shake you down. Ele faz, well, caralho, essa música é de foder. Tem muita coisa boa. Tem uma música que saiu, inclusive, no nosso Love Motos, que é o Lady in Red. Também foi desse ano. Cara, essa música começou depois. Eu nunca tinha ouvido essa música até o programa. Depois eu comecei a perceber que essa música é onipresente, ela tá em todo lugar e eu nunca tinha percebido. Sim, é a música. Eu tava almoçando, tava tocando essa desgraça, essa música. Madonna lançou aquele Who's That Girl e lançou La Isla Bonita também, que foi um sucesso do caralho esse ano. Porra, e tem uma música do caralho que também devia estar aqui, que é o Whitesnake Is This Love. Vai estar no BG, em algum momento do programa vai tocar Whitesnake Is This Love. É isso aí, Márcio, muito obrigado pela sua presença. O momento é seu, pode fazer o jabado que você quiser. O jabado que eu quiser? Tá bom. Velho, Marinho, não saia do Vitória, pelo amor de Deus, man. Só tem você jogando nesse time. E Tite, convoca o cara pra seleção brasileira, o cara joga demais. E de jabá, eu não sei. E é isso aí, quiser encontrar a gente, tá lá na Pocilga. Meu Twitter é Márcio S. Melo. E estou às ordens. É isso aí, então, gente. A gente fica, então, com Titãs, como eu tinha prometido, com Desordem. E depois, Engenheiros do Havaí, com Guardas da Fronteira. A gente volta daqui a 15 dias com um outro convidado e um novo tema. Radiola fica por aqui. Tchau. Até mais. próprias mãos. População enlouquecida. Começa então o linchamento. Não sei se tudo vai arder com algum líquido inflamável. O que mais pode acontecer? Fazemos nada, nada, nada, nada além. Além as cartas na mesa e o vaso pela janela, só pra ver o que acontece na vida quando alguém faz o que quer com ela. Acontece que eu não tenho escolha, por isso mesmo é que eu sou livre. Não sou eu um mentiroso, foi Sartre que escreveu o livro. Não sou afim de violência, mas paciência tem. Pessoal,